chama, tudo se transforma. Alegria de dentro é um espelho aqui fora. Quando o amor chama, então já nada importa. Até a roupa que era velha volta a ser moda. Quando o amor chama, digo adeus à tristeza. É mesmo alegria. A escuridão da noite tem o brilho do dia. O amor chamou, é pegar ou largar, a sorte grande que acaba de chegar. Ele só chama quando tem amor para dar. O amor chamou. Quando o amor chama, é o coração que vai. Se for mesmo infinito, estremece até a alma. O corpo arrepia, a gente enlouquece. O amor tudo transforma, o amor rejuvenesce. Quando o amor chama, digo adeus à tristeza. É mesmo alegria. A escuridão da noite tem o brilho do dia. O amor chamou, é pegar ou largar, a sorte grande que acaba de chegar. Quando tem amor para dar, o amor acaba de chegar. Ele só chama quando tem amor para dar. O amor chamou.